por isso que você largou pra ficar comigo. Tá mais que na cara que não vai dar certo com ele. Outra vez você vai sair num prejuízo. Mas eu te entendo bem, sei que você tem medo de apostar no novo e assumir nosso desejo. Não posso interferir na sua decisão, mas de nós dois eu não abro mão. Quer ficar com ele? Fica, mas fique sabendo que eu posso ser seu caso pro resto da vida. Quer ficar com ele? Vai ficar, mas fique sabendo que eu posso ser seu caso pro resto da vida. Quer ficar com ele? Fiquei sabendo que eu vou ser o caso pro resto da vida. Pedida perfeita, menina. Portal do Arrocha. Mas eu te entendo bem, sei que você tem medo de apostar no novo e assumir nosso desejo. Não posso interferir na sua decisão, mas de nós dois eu não abro mão. Quer ficar com ele? Sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida. Quer ficar com ele? Fica. Mas fique sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida. Quer ficar com ele? Fica. Mas fique sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida.